13 volts, só sonzeira. 13 volts. Pra vocês. Quando o DJ pegou nos toca-discos, no microfone nós mandamos a mensagem: mano, não viaje nessa batida. Ligando a ideia, a gente te explica qual que é. É só sangue bom, vai dançando no pé. No entanto, aqui não, não cola mané. Aqui é o DJ, é que faz um bom scratch. Mac tiro, Mac com CD, não se mete. Toca com CD, não tem o DJ, a colagem, o scratch. Bom é o vinil, todo mundo viu. Nosso jeito de ser, da rotina de viver. No start, stop, nunca para o hip hop. Quentinho pra você, eu só quero entender como tem gente que critica, nem sabe, nem dança no compasso da batida. Do funk, do break ou do rap, nada não conhece, não sabe as origens. Tem manos limitados tão bem, ele não sabe o valor que tem. Mano, não tá ligado o seu valor. E abençoe a música, o nosso senhor. Em todo o Brasil, todo som tem o seu valor. Filma que eu quero ver todos dançar, todos pular. É na roda de break que todos dançar. E no samba rock, todos dançar. E na melodia, caixa negra, deixe os problemas pra lá. E junto com o rap, vamos cantar. Energia positiva, 13 volts na ativa. Só sonzeira, só sonzeira. E na favela a gente curte a noite inteira. Só sonzeira, só sonzeira. E na favela a gente curte a noite inteira. Olha mano, veja, na pista todos dançam. No bote tomam breja, no palco a surpresa. Cantores de ré, 13 volts, sangue bom, né? Não é a juventude que curte bom som. Sempre dançando na noite fria, espaço aberto para os nego velho, do tio e da tia, nem fumê e nem sorriso. Esqueça do inimigo, do mundo de perigo, só cante com os amigos. Cantar faz muito bem, pular faz bem também. Na roda o respeito vai além, bem a pampa vem que tem. Na batida que faz o barulho, bom bagulho. Este é o rap, curte quem é, mano de fé, como quiser. Pulando, balançando, dançando no pé. É, vamos seguir o caminho dos pais, do soul, do funk, eu também do rap. É Tim Maia, Sungar, Ryuko, The Gang, Grandmaster Flash. É, sabe do que eu falo, quem conhece, os loucos não esquece. Dos irmãos, preste atenção no som ladrão. É, é 13 volts na fita. Só sonzeira, só sonzeira. E na favela a gente curte a noite inteira. Só sonzeira, só sonzeira. E na favela a gente curte a noite inteira. Qualquer clube da cidade, vamos lá. Na entrada qualquer quantia de dinheiro. A fila ficou grande, todos estão ligeiros. Dançando na moral, o ano é 2000. Rap nacional, e tem os mano e tem as mina que agitam pulando com a mão pra cima. Mas no microfone, sou 13 voz e mando a rima. Você que é sangue bom, pode dançar, pode pular. O DJ que for malandro, não deixa ninguém parar. Está dentro de você, energia pra dançar, na rotina de viver. É 13 voz do interior que representa pra você. É, som na caixa, é só sonzeira. Vem a pampa, vamos dançando a noite inteira. Só na zoeira, na bebedeira, nas luzes, fumaceira, não fala besteira. A noite é passageira, eu liguei o rádio, na boa como estou, bom seria. Se fosse rap, funk, soul, na tela não tem nada, mas no rádio tem, tem, tem. Pra mim, pra você também, rap nacional, sossegado na moral, eu sossegado na moral. Só sonzeira, só sonzeira. E na favela a gente curte a noite inteira. Só sonzeira, só sonzeira. E na favela a gente curte a noite inteira. É isso aí, rapaziada. Periferia, interior paulista. É muito rap do interior nessa pista. É isso aí, irmão. Vamos que vamos, periferia em ação. Esse puto sangue bom.